Fecheiro 14, página 108. Na segunda-feira, o último dia de junho, Richard saiu ao amanhecer, muito cedo, naqueles dias de solstício de verão, para percorrer as 2 léguas de estrada montanhosa entre a Cooper's Arms e Kynsham, uma aldeola junto ao Avon, aumentada e tornada mais suja por gente como William Champion, fabricante de latão. Champion registara a patente de um processo secreto de refinação do zinco a partir da calamina e de velhas escórias. E chegara aos ouvidos de Richard que procurava um homem competente para trabalhar com o zinco. Por que não tentar? O pior que lhe poderia acontecer seria uma recusa. William Henry partira para a escola às 7:45, como de costume, resmungando porque o diretor insistira que ainda houvesse aulas no último dia de junho, apesar de ser uma segunda-feira. A resposta da avó fora um safanão bem-humorado na orelha. William Henry aceitou a repreensão e partiu. No dia seguinte, começariam os 2 meses de férias para os portadores do casaco azul, bem como para os alunos particulares. Os que tinham casa e pais despiluziam e abandonariam Colston até ao início de setembro. Enquanto aqueles que, como Johnny Monckton, não tinham pais nem casa, passariam o verão na escola, sob um código disciplinar menos rígido. O pai explicara a William Henry as razões que não lhe permitiam fazer-lhe companhia nos 2 meses seguintes. E William Henry compreenderá-as perfeitamente. Estava bem consciente de que todos os esforços de seu papá eram para seu bem, o que colocava sobre os seus pequenos ombros uma carga que nem mesmo ele sabia lá estar. Se estudava muito, e era o que fazia, era para agradar ao papá, que valorizava a instrução mais do que qualquer rapazinho de 9 anos poderia fazer. Deteve-se, surpreendido, junto ao portão da escola de Colston. Estava engalanada, com fitas negras. O Sr. Hobson, um professor dos mais novos, aguardava-o lá dentro e poisou a mão no braço de William Henry. Volte para casa, menino, disse, empurrando para a saída. Para casa, Sr. Hobson? Sim. O diretor faleceu esta noite durante o sono, de maneira que não há escola hoje. O seu pai será avisado do funeral, Morgan III. Agora vá. Posso falar com o Monckton menor, senhor? Hoje não. Adeus, disse o Sr. Hobson em tom firme, dando a William Henry um pequeno empurrão entre as omoplatas. A criança parou na ponte de pedra e franziu a testa. Que maçada! O papá fora para Kynsham. O avô e a avó estavam ocupados com os afazeres de segunda-feira. Que iria fazer durante todo o dia, sem Johnny? Era a primeira vez na vida que William Henry tinha a oportunidade de fazer exatamente aquilo que lhe apetecia, sem que ninguém soubesse. Na Cooper's Arms, pensava-se que estivesse em Colston. Porém, em Colston, tinham-no mandado para casa. Não tinha nada para fazer. Resolvido, William Henry galopou pela ponte de pedra, mas não em direção a casa, em direção a Clifton. O cone, íngreme e escarpado, de Brandon Hill, foi a sua primeira paragem. Subiu com alguma dificuldade até ao cume, imaginando-se um soldado dos cabeças redondas, quando o exército de Cromwell cercara Bristol e ali ficou a olhar as chaminés dos fornos de cal e os pântanos e depois as ruínas do forte dos lealistas em St. Michael's Hill. Terminada a brincadeira, saltou de escarpa em escarpa até chegar ao atalho pelo qual, aos pulos e aos saltos, se dirigiu a Jacob's Well, outrora a única fonte de água potável em Clifton. Agora havia casas em seu redor, nenhuma delas interessante para um rapazito. Assim, passou pela igreja de St. Andrews, deu cambalhotas na turfa florida de Clifton Green, e decidiu ir até Manila House, a última das mansões no cimo do monte. Ora, salve, jovem pernalta, disse uma voz simpática do lado de fora dos estábulos, junto aos Boys Buildings. Salve, senhor. Não houve escola hoje? Morreu o diretor, explicou resumidamente William Henry, pendurando-se no portão. Quem é o senhor? Chamo-me Richard e sou moço de cavalariça. O meu papá também se chama Richard. Eu sou William Henry. Surgiu uma mão calejada. Prazer em conhecer-te. Durante duas horas, seguiu Richard, o moço de cavalariça, por todo lado, afagando os poucos cavalos, espreitando os estábulos, quase todos vazios, ajudando a encher baldes de água no poço, indo buscar feno, conversando alegremente. Por fim, Richard, o moço de cavalariça, ofereceu-lhe uma caneca de cerveja fraca, um bocado de pão e queijo. Perfeitamente recomposto, William Henry despediu-se com um alegre aceno e continuou a estrada acima. Manila House estava deserta, tal como Fremantle House, Duncan House e Mortimer House. E agora para onde? Debatia-se ainda com as alternativas, quando ouviu o som de cascos de cavalo atrás de si e se voltou para descobrir que o cavaleiro era muito seu conhecido e adorado. Senhor Parfrey! Exclamou. Bom Deus! Disse George Parfrey. Que faz aqui, Morgan III? William Henry fez o favor de corar. Por favor, senhor, vim dar um passeio, disse timidamente. Hoje não houve escola. E o papá foi a Kinsham? Devia aqui estar Morgan III. Por favor, senhor, chame-me William Henry. O senhor Parfrey franziu a testa, encolheu os ombros e estendeu-lhe a mão. Percebo as coisas melhor do que pensa William Henry. Que assim seja. Suba, venha dar um passeio. Depois levo-o a casa. Maravilha das maravilhas! Em toda a sua vida nunca montara um cavalo. Agora ali estava ele, sobre a sela, à frente do Sr. Parfrey, lá tão alto que ficava tonto só de olhar para o chão. Um mundo completamente novo, como se estivesse no cimo de uma árvore, capaz de correr. Que movimento tão suave e regular, que maravilhosa aventura com um amigo quase tão bom como o papá. William Henry sucumbiu àquele perfeito assombro. Foram a trote até Sarham Down, assustando vários rebanhos de carneiros, rindo de tudo o que encontravam. E quando William Henry lhe deu a oportunidade de falar, o Sr. Parfrey revelou que sabia muito mais coisas, além de latim. Dirigiram-se ao parapeito da garganta do Avon, onde o Sr. Parfrey fez notar as cores das pedras ao ávido rapazito e lhe explicou que era o ferro que coloria o branco e o cinzento da pedra calcária com aqueles tons rosa e vermelho escuro. Apontou com a cabeça para as plantas floridas na erva estival e recitou os seus nomes para 10 minutos depois interrogar comicamente William Henry sobre a identidade desta ou daquela. Finalmente, o caminho para cavaleiros, no cimo da garganta, conduziu-os à Hotwell's House, na sua escarpa sobranceira ao Avon. Podemos almoçar aqui, disse o Sr. Parfrey, deixando o rapaz escorregar até ao chão, antes de desmontar. Tem fome? Sim, senhor. Se eu tenho de lhe chamar William Henry, fora dos portões de Colston, creio que terá também de me tratar por Tio George. Havia poucas pessoas tomando as águas na sala da nascente. Tísicos, diabéticos ou homens com gota. Uma senhora muito velha e duas mulheres mais jovens, aleijadas. As termas já tinham visto melhores dias. Os dourados manchados, o papel de parede a sair, os cortinados poídos, tinham acumulado visíveis camadas de pó. As cadeiras estreitas e altas clamavam por estofos novos. Mas o antigo concessionário, que se encontrava ainda envolvido numa batalha com Bristol acerca dos preços que levava pelas águas, oferecia almoço de qualidade equivalente. A William Henry, habituado a comida muito melhor na Cooper's Arms, soube a néctar e ambrósia, simplesmente por ser diferente, e porque a partilhou com aquele mágico companheiro. E depois de terem terminado, foi esse amigo que sugeriu um passeio, antes de voltarem para a cidade. A senhora idosa e as duas mulheres acariciaram William Henry à saída. O menino suportou as suas exclamações e afagos com a mesma paciência que costumava oferecer à sua falecida mãe, faceta que fascinou George Parfrey, porque também George Parfrey encontrara um companheiro maravilhoso. Fora de facto um dia mágico, a começar pela notícia de que o diretor tinha expirado durante a noite. O reverendo Pritchard, com o rosto comprido, escondendo a alegria que interiormente sentia, porque esperava vir a ser o novo diretor, estava demasiado preocupado para reparar nos professores, uma vez que os tinha posto ao facto da situação, exceto ter encarregado Harry Hobson de enviar para casa os alunos particulares à medida que chegassem, não emitira nenhuma outra ordem. Muito bem, dissera para consigo George Parfrey, declarou então que hoje seja feriado. Se ficar aqui, Preacher ou um dos outros arranjam-me alguma coisa que fazer. Ao passo que, se ninguém me vir, ninguém recordará a minha existência. A sua única extravagância era um cavalo. Não era seu, o que estaria para além dos seus parcos meios, mas alugava-o alguns domingos num estábulo perto da prisão em St. Michael's Hill. Ao chegar ao estábulo, com a sua caixa de aguarelas e o caderno de esboços, descobriu que, às segundas-feiras, havia muito mais montadas à escolha. O belo corcel negro que tanto desejara mastigava placidamente o feno, esperando, sem dúvida, um dia de descanso, depois das frenéticas excursões de domingo. Não havia de ser assim. 10 minutos depois, o Sr. Parfrey encontrava-se sobre a sua cela, trotando através de Kingsdown em direção à estrada para Ost. Sendo um bom cavaleiro, acariciou o corcel negro para dar alento ao animal e dispôs-se a gozar o seu passatempo favorito. A antiga depressão ameaçou envolvê-lo por momentos, mas o dia estava demasiado belo para que não o apreciasse plenamente, de modo que esqueceu a solidão e as apreensões de uma velhice amarga e concentrou-se na beleza que o rodeava. Nesse momento, subindo a trote Clifton Hill para Durham Down, avistou Morgan III à sua frente. Um parceiro. O pequeno demónio resolvera também gozar um feriado sem responsabilidades. Por que não serem demónios na companhia um do outro? Uma pergunta que trazia consigo a garantia de estar a prestar um serviço ao rapaz, tomando conta dele. William Henry. Agradava-lhe o nome duplo. Uma ideia original que a idade poderia talvez confirmar como escolha acertada. Já todos os mestres se tinham apercebido do potencial de Morgan III, embora a sua beleza ofuscasse o julgamento de alguns, como acontecera consigo próprio, até que a participação de Morgan III na aula de latim lhe mostrara que o rosto refletia apenas a beleza da alma, qual espelho baço à luz do sol. O que nunca vira até ali fora o rapazito traquina, pois na escola William Henry comportava-se como um anjo. Porque, explicara-lhe a criança, enquanto atravessavam a trote Durham Down, não queria apanhar com o ponteiro, nem queria que reparassem nele. Como dizer-lhe que seria sempre notado? Era interessante que o pai, de feições tão parecidas com as suas, não mostrasse no rosto a mesma centelha vital do filho. Richard Morgan nunca faria voltar cabeças, nunca obrigaria o mundo a deixar de girar. Enquanto William Henry Morgan já o fazia em parte e prometia vir a consegui-lo plenamente. Tinha uma conversa típica da sua idade, embora denotasse uma educação cuidada. Isto é, até que passou aos assuntos da taberna e demonstrou que havia poucas paixões básicas que não tivesse testemunhado, desde o empunhar de facas até à luxúria e aos furores maníacos. Porém, nada daquilo tinha maculado. Dele não emanava o menor sopro de corrupção. Assim, quando saíram os dois da Hotwells House, pareceu-lhe perfeitamente natural dirigirem os seus passos para o local onde William Henry fizera o piquenique com o pai, enquanto George Parfrey os observara lá de cima. Não era um local extenso, nem contíguo à longa faixa da margem do Avon, para onde dava a saída da Hotwells House, do lado de Bristol. Eram apenas uns 5 metros de margem verdejante entre St. Vincent's Rocks e outro afloramento. Tratar-se-ia de um pequeno vale, se estivesse dentro de uma floresta. Embora se tivessem passado 9 meses, após o dia em que os dois Morgan ali tinham feito piquenique, o cenário mantivera-se curiosamente estático. O Avon tinha exatamente o mesmo nível na enchente, a erva o mesmo tom de verde, as rochas refletiam exatamente a mesma intensidade de luz. Um tempo esquecido. A oportunidade de pôr um pé no futuro, mantendo o outro no passado. Como se o hoje tivesse sido arrebatado à existência. Um tempo esquecido. William Henry sentou-se, enquanto George Parfrey fazia aparecer o seu caderno de esboços e um bocado de carvão. Posso ver, tio George? Não, porque estou a fazer o seu retrato. Quer dizer que terá de se manter imóvel e não pensar que estou a olhar para si. Quantos mal me queres. Quando eu terminar, poderá então ver. E assim William Henry sentou-se, enquanto George Parfrey o olhava. A princípio, o carvão movimentava-se rapidamente e com firmeza. Mas à medida que os minutos passavam, os riscos no papel diminuíram para finalmente se deterem. Parfrey apenas conseguia olhar, não só para tanta beleza, mas também para a forma do seu destino. O tempo não estava certo, de modo algum. Estou profundamente apaixonado por um perfeito inocente, 35 anos mais novo do que eu. Quando puder acordar nele o amor, já ele não encontrará em mim nada para amar. Olha, Bill Shakespeare, aqui tens uma tragédia que vale a pena escrever. Quando ele for Hamlet, eu serei o Rei Lear. A fita do cabelo voar havia muito, obrigando a massa de caracóis escuros a cair-lhe em redor do rosto. Com o mesmo dramatismo com que o pesado fumo do carvão é levado pelo vento para as alturas, a pele era cetim, pêssego, marfim. A fina lâmina do nariz aquilino, tão patrícia como os malares, e a boca cheia e sensual, marcada aos cantos, como que prestes a esboçar um sorriso. Mas tudo aquilo nada era comparado com os olhos. Como se tivesse pressentido a mudança de humor de Parfrey, William Henry ergueu o rosto e olhou diretamente para o professor. O seu enigmático sorriso pareceu ao maravilhado Parfrey um convite oferecido por um lado oculto de si, cuja existência William Henry ignorava. Os olhos encheram-se de luz e os pontos escuros dançaram entre o ouro, porque o sol, depois de bater numa pedra molhada, refletia-se neles. Não pôde conter-se. Fê-lo antes que o pensamento lhe cruzasse o espírito. George Parfrey ultrapassou a distância entre si e a sua némesis e beijou William Henry na boca. Depois teve de abraçar o rapaz. Não suportava deixá-lo ir. Teve de experimentar com os lábios, a tez, da fronte, da face, do pescoço, acariciar o pequeno corpo que vibrava como o ronronar de um gato. Belo, belo, murmurava, belo. O rapaz soltou-se violentamente, pôs-se de pé de um salto e ali se manteve, com os olhos revirados de choque, sem saber para onde fugir. O terror ainda não o atingira, todo ele se concentrava na fuga. Ao passar-lhe a loucura, Parfrey ergueu-se, com uma mão estendida, sem compreender que estava a bloquear o caminho que William Henry via como única rota de fuga. William Henry, lamento muito, não queria fazer-te mal, nunca te faria mal, desculpa, implorava Parfrey, em voz sufocada, abrindo os braços num apelo ao perdão. Chegou o terror. William Henry viu estenderem-se para ele as mãos, não a súplica, e deu meia volta para fugir pelo outro lado. Ali, a seus pés, serpenteava o Avon, com a cor do aço azulado, correndo ao mesmo tempo para fora da garganta, numa sinuosa torrente. O Sr. Parfrey aproximava-se com os braços estendidos para o agarrar e aprisionar, um sorriso nos lábios que não era sorriso. A Cooper's Arms ensinara-lhe o significado daqueles jegares, pois, enquanto o pai e o avô não estavam a ver, outros homens tinham murmurado convites. William Henry sabia que o sorriso era falso, porém compreendeu mal a razão daquela falsidade. Ergueu a cabeça e olhou cegamente para o sol. Papá! Gritou e saltou para o rio. Naquele ponto era impossível nadar no Avon, mas de qualquer forma Parfrey também não o saberia fazer. Mesmo assim, correu aflitivamente de um lado para o outro, na pequena margem, procurando dentro de água. Teria saltado ao ver uma mão, um braço, qualquer coisa. Mas nada apareceu. Nem uma folha, nem um rebento, nem um ramo. Muito menos William Henry. Afundara-se como uma pedra, sem oferecer resistência. Que teria pensado a criança? Que teria visto à beira do rio? Porquê tanto horror? Teria de facto preferido o rio? Saberia o que estava a fazer quando saltou? Ou teria ficado incapaz de raciocinar? Gritara pelo seu papá e mais nada? E saltara? Não tropeçara, não caíra, saltara? Ao fim de meia hora, Parfrey voltou-se. William Henry Morgan não iria aparecer ofegante à superfície. Estava morto. Morto. E fui eu que o matei. Pensei em mim e só em mim. Desejava um convite e iludi-me, acreditando que ele me tinha feito. Mas tinha apenas 9 anos. 9! Sou um proscrito. Sou um anátema. Assassinei uma criança. Foi buscar o cavalo, montou-o descuidadamente e cavalgou em direção a Bristol, sem prestar atenção a uma senhora idosa acompanhada por 2 mulheres aleijadas. Que extraordinário! Ali ia o homem, mas onde teria ficado o bonito rapazinho? Abandonou o cavalo junto aos portões de Colston e entrou na instituição enlutada, sem ver ninguém, embora deixasse assombrado quem o viu. No seu cubículo, poisou sobre a mesa o caderno de esboços para poder olhar de todos os lados o rosto de William Henry. A seguir, retirou do bolso do relógio uma pequena chave e abriu a caixa de madeira que continha todos aqueles objetos que não desejava que o reverendo Pritchard e outros vissem. Dentro dela, por entre uma desorganizada coleção de recordações, 1 ou 2 madeixas de cabelo, uma ágata polida, um livro velho, uma miniatura pintada, estava outra caixa. Aí repousava uma pequena arma e toda a parafernália necessária para a manter em funcionamento. Uma pistola de senhora. Preparado, Dirigiu-se à mesa, sentou-se numa cadeira estreita, mergulhou a pena no tinteiro, limpou automaticamente o excesso de tinta e escreveu, por baixo do desenho, "Causei a morte de William Henry Morgan." Assinou e suicidou-se com um tiro na têmpora.